Adicionar o procedimento em LS 76 graus e chame a torre na frequência 198 decimal 95. Torre azul 2771. O 4, chama centro Recife, tracionando 251, alternando 3395. 251, 3395, chamei 254, boa. Dia Pantera, 345, pastor. Muito obrigado, uma boa tarde. Curso, separa 2000 pés, ajustando 015, autorizado a final do procedimento LSX-Way sem o glide, reporte, dona. 6141, acione a identificação, Wanda Dolph, para interceptar a chegada BOF, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1015. O 771 no tráfego oficial está autorizado, pistão a 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, pouso, azul 2771. Azul 2790, prepara MOMO, transição WhatsApp e aguarde a cópia. Ok, só na escuta, azul 2790. Então, 3144, acione identificação, voo ITAP, na chegada Mari, descendo para o nível de voo 050 e ajuste na 095. Inicialmente, o saída será MOMO. Para a chegada Maia, Amanda, ia para o nível de voo 060. Chamar 6141, reduz a velocidade 2509. 144 sem restrições de velocidade. T71 no solo, 16, libere na Eco, chame 211. Libera na Eco, chamará 211, azul 2771. Fique atento à viatura aí no través da Taxway, vai liberar para dar sua passagem. Adesão. Azul 2790, aguarde coordenação. Azul 2771, livrou na época. Azul 2771, na escuta? Azul 2771, livrou na época. Mantém a posição. Mantém a posição, azul 2771. 11 com autorização. Força Aérea 01, prepare a saída Puca, transição Caju e aguarde cópia. Puca Caju, guardando porta 01. Azul 2771, no Sirius Viatura Follow-me. Por quê? Siga a viatura Follow-me, o azul 2771. Ok, mas por quê? O azul 2771 informa que está tendo uma limpeza e tem detritos, aí o senhor pode seguir a viatura Follow-me. Decolada 18, controle 208. 208, boa. Chama táxi. Muito boa tarde, são 32, 16, está cruzando 2000, Momo. São 32, 16, contato radar na decolagem, subovia, saída Momo para o nível de voo 350. Saída Momo 350, está 32, 16. O Mike Juliette Romeu, fica atento ao tráfego em aproximação. Papá Mike Juliette Romeu, corrigindo, aproxime pela linha do litoral do setor sul para efetuar o cruzamento. Mike Juliette Romeu, então, está presente, autorizada para a Serra Índia com Índia, reporte visual comigo. Bruno 255, completo final do procedimento LSFC, chame Torre 1 no 8 do sinal 95. A Chanel 6320, aciona identificação via chegada Mari, deixa para o nível de voo 080, o ajuste chama 015. Azul 2790, autorizado, Serra Bravo, Lima, Eco, rota conforme o plano, nível 160. Prossegue no perfil da saída FATAP 1 Alfa, decola da pista no zero, após a decolagem curva esquerda. Aciona 5130, controle 120, decimal 8. Fora 01, autorizado final, autorizado da presente proa da final da 10, reporte visual caminho. Eu afasto com proa norte devido à aeronave Força Aérea, aeronave presidencial, a uma milha sua retaguarda. Gente, afastando com proa norte, papapá, mais que deixa o meu. Fecha a saída 01. No meia, controle 120, decimal 8. Conselho 01, autorizada na Caju, rota do plano voo 230, PUC Caju, decola da 10 com curva esquerda, transponder 51, voo no meio, controle 208. Para nível de voo 090, o ajuste na 095. Eu não falo, não. confirme. 0 via parte 7 Índia, no ponto espera torre 198 decimal 95, QNH 105. Já aproxime cabeceira 10, aguardando visualização para autorização de pouso. Posteiro 01, copiado. Número 255 no solo aos 23, libere a direita e chame 219. Direita 255, táxi autorizado. Fique atento à viatura Follow-me próximo a Taxi Eco. Gente, está visual com Follow-me igual a 2. Caso 2790, prossiga. 790, informa que, conforme a observação nossa, a avançada no alfa é com curva direita após que a vista 001. Afirmo, está autorizado. Decolador 10 com curva à direita. O azul 2790, reporte pronto, pushback e acionamento. Está pronto para pushback e acionamento, azul 2790. Azul 2790 está livre, chama táxi. Chama aí. 2545. 2545, obrigado. Chanel 6315, desça para 4.000 pés, o ajuste 0.95. Para 4.000 pés, 0.0. Chanel 6141, desça para o nível de voo 050. 4-1-2-4-1-2-4-1 mantenha-se em condições visuais 500 pés. Fique atento ao tráfego do Mike Juliette Romeu, Robson 44, aproximando em Serra Índia com Índia, mantendo 500 pés também. Chanel 6315, reduz velocidade 2009. Visual com Serra Índia com Índia, agradeço a colaboração, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, frequência livre. Juliette Romeu. Chanel 6141, na vetoração para frequenciamento, curva à direita na proa 240, seu limite é magnético 120 de Sindra. Chanel 6315, retração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 095, seu limite é magnético 120 de Sindra. Chanel 6320, desce para o nível de voo 060. Bilhete, portão 04. Alfa Romeo 320, retração para sequenciamento, curva esquerda na proa 0, corrigindo proa 010. Chanel 6320, seu limite é magnética 1110 de Simbra. Controle de batalha, portaria 2233, até 190. Passarela 2233, acione identificação. Oi, Mário, para interceptar a chegada. Reporte de quando pronto para descida. Positivo. Mário, chamará para descida 2233. Passarela 01, frequência livre. Passarela 2230, autorizando na EMA, tipo 00. Chanel 6315 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 135, desce para 3.000 pés. Direita 135 a 3.000 pés, é a 3.000 pés. 790, autorizado o táxi até o ponto de parada pistola 0 via 4341, táxi Índia, no ponto de área Chametorre, número 8, decimal 95, QNH 105. Realizado agora em 15, via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera da 10, 1895, o azul 2790. Passarinho 2230, livre decolagem, pista na 0, vento no 40 graus, 109. Livre decolagem 2230. Romeo 141, curve à esquerda na proa 210, seu limite é magnética 110 de Simbra. Doutora, desloca a pista, 3144. 3144, final do procedimento LS Sexy, chame torre em 1-1-8-2-9-5. Chanel 6315, desça para 2.000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 6.000 pés. Chanel 6141, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 6.000 pés. Chanel 6320, desça para 4.000 pés, ajuste na 0.5. Para 4.000 pés, 6.000 pés. Chanel 6226, desça para nível de voo 050. 050-6226. RM 1141, reduz a velocidade para 1809. RM 1141, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 150. Transino 44, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 08 nós. Eu pouso na 0, tá, 3, 144. Na minha aproximação para Salvador, informo que o Glide está operando e ele está sendo completo. 2233, ciente para descida, passarela. Dá um pedido do papi, por gentileza, 3144. 3144, prilho máximo. Obrigado. Está na proa 045, seu novo limite é magnético 120 de Simbra. Então, 040, magnético, é a... Limite a magnética 120 de Simbra. 2001, pode tentar pressionar a mesma. Pronto. 3, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1095. 060, 1015, portaria 2233. Chanel 6315, estabilizado? Relativo com o aeródromo à vista. Chanel 6315, inicie redução para aproximação, completo final do procedimento, chame torre em 198, decimal 95. 295. Chanel 6341, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LSX-Ray, reposta estabilizada. Alfa 41, copia o controle. Negativo. 41, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado, reporte estabilizado. Chamar 6320 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 130, desça para 3 mil pés. 130 para 3 mil, interceptar o localizador. Guarde pista na 0 livre, ajuste na 0, 15. 6315, aguarde. Chanel 6226, confirma sua velocidade indicada? 230 nós, cara. Sente, Chanel 6226, reduz velocidade 2009. Reduz para 200 nós. Solo Boa, 3114, 3144, livrando no Cisco. Sou de Arbor. Arbor, 230. Autorizado pista na 0, vento no 20 graus, 10 lance. Autorizado pouso, pista na 0, 63, 15. Lívia, aproveite que é a viatura do Follow Me, 3144. Cancelado, restão de etapa, desce para 4000, com 90, 95, 6226. Baixador do 2230, desce para o nível de voo 050. 050, 2230. Pode confirmar, passarela do 2230? Passarela do 2233. Ok. Prossiga, 2233. 2233, desce para o 050. Para 050, passarela do 2233. Chanel 6226, de operação para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite é o localizador. 035 limitado pelo localizador. Chanel 6226. Chanel 6141, confirma que estabilizado. Agora estabilizado, 6141. 6141, completo final do procedimento LSX-Ration na torre na sequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Boa tarde, galera. 141. Chanel 6320, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LSX-3, reporte contabilizado. Para 2 mil, contabilizado. Tráfego avistado, ajuste na 015, continua a aproximação, aguarde pista na 0 livre. Guardado pista livre, 6141. Chanel 6315 no solo, os 35, libere na Foxtrot, chame 219. Liberando 211. Senhor do 6226, mantém a proa 2000, autorizado, ajuste 105. Desce para 2000 pés, 1-0-5, mantém a proa. Senhor do 2230, passa o 065, direita, LL. 2230? Direita, LL, para 2230. Senhor do 2230, eu corrijo, 2233, Salvador. 2233, eu passarei. Vamos encurtar, 2000 pés, 1015, direto Duna para o ILS. Obrigado, direto Duna, 2000, passarei 2233. 30 graus, 109, pouso autorizado. Pouso autorizado, 04. Vem aproximação, cheque o trem, chama a torre, 1985. 295, boa. Está livre o ILS para o 6226, senhor? 6226, eu vou lhe dar uma proa mais confortável. Vamos reduzir até 170 nós. 170 nós, aguardando proa. O senhor 6226, direita 090 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. Direita 090, livre localizador, aguarde transferência, 6226. Minha 320, frente do tráfego, ainda não avistado, continua a guarda de pista 190 livre, tráfego precede, companhia agora curtíssima final. Afirmativo, tá, 2.000. Boa tarde, Otan 3805. Otan 3805, prepara Dael Leda Motiva e aguarde a cópia. Dael Leda Motiva na escuta, Otan 3805. Salido 233, tráfego, posição 12 para 11 horas, rumo oeste, aeronave da companhia passando 080, subindo para o 180. A sua posição em relação à duna 20 milhas, se estiver desconfortável, decida só informar. O salido 2233. 2233, não, está tranquilo, obrigado. Luciano, via 220, sua posição em relação ao marcador externo 7 milhas, interceptor? B26 está interceptado, senhor. Senhor, B26 localizador aproximação, chefe trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, obrigado. Bom dia, boa tarde, o avistado pelo autorizado pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 norte. TN, 1-3-0, autorizado posição, 1-0. Torre Salvador, boa tarde, chame a... 6226. 5 Juliette para portão 3. Contra Juliette, portão 3, AB5. 3 milhas, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, passando duna. Do 2233 ao controle. Tá, escuta, prossiga. Eu vou atrasar a sua chegada em Salvador devido à operação presidencial, de aeronave presidencial. Esquerda pro 30, tá limitado pelo localizador, pode reduzir até 180 mais. Puxa, esquerda 30 reduzindo, passaria 2233. O Xanem é 141, mantém a posição de ataque 6 Delta. Então para cruzamento com Serra 01. Serra 01, mantém a posição. Mantendo. Xané 6141, ingresso aquilo para Pat 3, vai ser até a saída do Pat 3 após para ingresso no Pat 1, 6141. Aquilo Pat 3 após para ingresso no Pat 1, Xané 6141. 0, Solos 41 libera a direita, Solo Salvador 1, 21, 1. É, libera a direita, 21, 1, 6320. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, vento 140 graus, 099. E aguardo a autorização, 6226. Confirmando, reautorizado, autorizado pouso, posto 90. Vento 140 graus, 109, Oxenê 6226. Livre pouso 90, 6226. 5, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Pista 1-0, após a colagem, curva direita. Da óleo da morte para a saída. 5146, transponda e 1208, controle. Aguarda Guarulhos aprovado, nível de voo 340, rota do plano, inicialmente uniforme Zulu 10, pista 10, curva direita da Aéreo Leda Motiva, 5146, código transponder e o controle Salvador em 1208, está na 3805. Está 3805, quanto é o nome correto, chame pronto, portão da luz. Salvador, o Xanema 320 no ataque final. O Xanema 320, tá aqui via Alfa, atenta a viatura Follow-me na proximidade da Taxi Delta e a Forte Anjo da Taxi Juliette. Antes, Alfa viatura, reportar a Anjo da Juliette, em 320. Para ingresso 41, Xanema 141. O Xanema 141, autorizado ingresso 41 para a posição 02. Para 02, 141. Série 01, forma o tráfego da passarela da TR a 10 milhas da cabeceira no zero. Confirmando 15 milhas. Controle, passarela 230, podemos utilizar a voa direto com pista? Passarela 2230, chame Recife, 1260, esse é tua solicitação, boa viagem. Recife 260, 230, obrigado. Direita, 121, décima 1, obrigado. 233, interceptou o localizador? Isso, interceptando, 2233. Ok, só está 6 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre agora. 11895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Taxi Juliette. Ciente, atenta a viatura. Follow-me, vou chamar a minha vergonha. Taxi com a viatura Follow-me em proximidade da Taxi Delta. Aqui via Alfa. Isso era a portagem da Juliette. Gente, tá visual, vou chamar a sua Juliette. 80, confirme, 208? 120, decimal 80. 80, positivo. Avião vai te fuder mais uma vez. Eu passaria 2233? 2233, está na frequência do controle. Ah, pediu para chamar o controle, o 2233. Ah, positivo. Se ele retornou para o controle é porque muito provavelmente o senhor não vai poder aproximar. Prepare-se para entrar em espera. Ok, no Yankee Serra, positivo, pela direita, pela esquerda. NDB Índia Serra, frequência 220, 2000 pés pela esquerda. Positivo. Xanem 6320, siga a viatura Follow, até antes da Taxi Juliette. Qual o motivo da viatura? Já fala Taxi Alfa. Passarei do 2230. 2230. É, perdão, 2233. A torre acaba de me informar que o senhor pode prosseguir. Logo, chame a frequência 11895. 1895, obrigado. Bem, boa tarde, o passarelo 2233, passando sim, meu trem baixo travado. Passarelo 2233, continue a aproximação, aguardando autorização de posto. Ok, aguardando autorização, passarelo 2233. Passarelo 2233, aproximação normal, opção 0 e LS X-Ray. Isso aí, 2233. Passarelo 2233, livre posto, tono 0, vento 120 graus 09 nós, hoje do time tono 0 no 5. E pouso autorizado, passarelo 2233. Decolado aos 47, controle Salvador, aproximação 20, decimal 80. 0, 0. fechou o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições e voo direto para Aracaju. Voada direto Aracaju, sem restrições, precisa com o sinal 190. Sub mantém o nível 190, Força Aérea 01. 190. Flechané 6320, Juliette para portão 5. Juliette, portão número 5. 3205, sobe. Consigo, eu sou 3205. Ok, já iniciamos o Juliette, chama para o táxi, 3205. Sou 3205. Flechané 6226, mantém antes do táxi da Juliette. Mantém antes da Juliette, meu verdadeiro. É o controle Salvador. Algum inconveniente em curtarmos a sua trajetória para pouso do aeroporto internacional? Gente, após Papó de Roituna, desça para 4000, ajuste 1015. Gol 964. 2790, após decolagem curva esquerda, saída borda 1 no alfa. Autorizada a decolagem da 1-0, vento 140 graus 1-0 nós, olhos do altímetro 1-0 no 5. Iniciando azul 2790, após decolagem curva esquerda, borda 1 no alfa. Com 1-0, 1 no 5 agora. Afirma. Jam 3805, 172 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Alterra Galeão, pronto para o táxi. 3805, táxi autorizado para o ponto de disparo da pista 1-0 via Pátio 1 e táxi Índia. Próximo a tela de disparo chama a torre 1-9-5, altímetro 1-0 no 5. Militar, CCL, ponto de espera da 1-0, ponto próximo 295, torre 1-0 no 5, Jam 3805. 064 é o controle Salvador, né, cordial. Fiz uma solicitação à aeronave da companhia frente, o voo 1964. A solicitação é a seguinte: existe algum inconveniente de encurtarmos a sua trajetória para o pouso no aeroporto internacional ou no aeroporto? Ok, então vamos seguir o voo 1964. O senhor vai descer para 5.000 pés, ajustado no 015, após Pablo de Nova Duna. Bom, é o número 2 para pouso. E à frente o senhor tem o 1964. Do 2790, decolado 53, chama controle Salvador 120-180. Controle 120-80. Boa. Salvador, boa tarde. Stan 3805, ponto de espera da 1-0, pronto. Stan 3805, alerta e mantém funcionando 0. Alerta e mantém 0, Stan 3805. Tempo preço da ponta para o 1-0, azul 2790. Cruza a linha do litoral, passa por Ipela, desça sem restrições para 2000. Gol 1964. 2000, gol Até interceptar o localizador. No localizador, o seu completo ILS, tá viu? Câmbio, 9 a mão. Controle, está no FAT 4, passa a bola, está no bilhete certo. Está no bilhete certo, para o acionamento, chama a torre em 1-1-8-9-5, chama a torre no 0-1-5. Sérgio Lexi, a liberação mais que o detalhe. Controle Salvador, boa tarde. Tá 3805, passa 1500 na Dael Motiva, visual com terreno. O 3805 está voando sobre a água, contato radar estabelecido, após 2000, iniciar a curva à direita e voe Leda, após Leda Mótica. Suba sem restrições. Tempo. Sem restrições, a subida até o 340, voando a posição da Leda, após Leda Mótica, tá 3805. Controle, voo 1164. Então, 1164, vamos seguir o tráfego da companhia à frente. Logo, vou ir na proa 050 sobre vetoração e descida para 2000 pés. Se o senhor perder contato rádio com esse controle, o senhor vai interceptar o localizador nessa proa, completar a aproximação e no externo chamar a torre 11895. Câmbio. Olha aqui, ó. Esquerda 050, desce para 2000 pés, 1015. Caso haja falha de comunicações, intercepta o localizador e completa com a torre. Gol 1164. Positivo, e o senhor deseja alguma coisa desse controle? Que eu acho que eu interferi, eu interrompi a sua tradição. Não, era para eu falar na Pro 050 mesmo, porque tem uma formação na. Havia uma formação na Pro 060, é a 050 ideal. Positivo, então deve ter sido transmissão de pensamento. Fiz no Goiás, transmitência de pensação. Obrigado, colega. O controle, o gol 964 achou um buraco aqui, vai manter pro editor. Positivo, está autorizado. Zero, este é o controle Salvador para a cidade de Brasília. Algum inconveniente em cortarmos a sua trajetória? De maneira alguma, autorizado, está sem uma presença nada. Positivo, vamos ajustar 1025, descer para 5000 pés e voar direto Duna para aproximação ILR. Muito obrigado. Então, 5000 direto na coroa de Duna, 1015, não, Informação em Papá, para Barreiras, Aguas de Pacote. Gente, da Papá, Aguas, esse é o Passando 4.500 para 2.000, livre e aproximação em ali. Tá livre, gol 964. Terceiro é 01, eu controle, Salvador. Desculpa. 13 milhas para Conde, nós vamos encerrar o serviço radar. Chame agora Aracaju 1203 e boa viagem. 03, boa tarde, 09. Certo, gol 964. 964, vamos fazer a sua aproximação através de Duna. Negativo o rádio para você. 2714, autorizado para Barreiras. Via rota do plano de voo, nível 160. Decola da pista 10, curva esquerda, sai da Momo, transição VATAP. Transponde 5175, controle 120, decimal 80. 2794, quem? Autorizado Barreiras, via rota do plano, nível 180. Decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Momo, transição VATAP. Transponde 5175 e o controle 120. Nível autorizado 160, 2714. Corrigindo o correto, 2714, chamou para o estimado estacionamento. Na proa de Mótica. Sempre existe a possibilidade, vamos consultar o melhor dos melhores, o Centro de Controle de Área, conhecido internacionalmente como Centro Recife. Trato 3805. O 3805, o Centro de Controle autorizou, direto Mótica. Direto, ótimo, graças pela coordenação, tá 3805. Gol 1164, está passando agora 7200 pés. Caso tenha livrado as formações, o senhor pode retornar à proa de Duna, descendo para 2000, para aproximação ILS. Gol 1164. Tem mais presente, mano. Duna, descendo 2000 para o ILS. Gol 1164. Controle, gol 1825. 1885, desça para 5 mil pés, quando pronto, ajuste 1015, voando bom para chegar da bom. 5.015 de bom, eu vou. Yankee Quebec, mantém a posição aguardando, tá, Inês? Faz o D714 na escuta, pessoal. D714 na escuta, prossiga. Foi chamado para início de direcionamento? Solo, cruzando 510 para 1000. Gente, até o GSA, farol de Itapuã, controle de Salvador, 120-1980. 120-80, Serra. Inicia de imediato na UAF em Quebec. É o controle Salvador. Boa tarde, o Serra decolou com destino a Manati, cruzando 800 para 1000, solicita TCD Manati. Está autorizado, informe livrando a zona de controle. Helicóptero para falar do retorno de DCA. Informará livrando a zona de controle, Serra. Voo 1964, 3 milhas para o marcador externo. Estabilizou? Estabilizou, voo 964. Tinha, check o trem, chama a tua. 1895, voo 1964. 1895, voo 1964. Parabéns aí pelo trabalho. Um grande abraço. Gol 1164, inicie redução para velocidade de aproximação e efetue o check propósito. Chama a redução, gol 1164. Fox para acionamento, chama a torre em 118.95, altímetro 1015. Foram 25.6 para o táxi, 115 a bordo, 2 horas e 40, alterna Recife. Bona 256, ataque autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1-1-8-9-5. Altímetro 1-0-1-5. Ataque via Índia, 2-1-9-5, chegou no 256, o ataque. Lado, subindo para o nível de cruzeiro, chame Recife, 1-2-6-8-5, boa viagem. Obrigado, confiação da saída alternada. O 2008, este é o controle Salvador. Desça para 6.000, ajuste 1015, a chegada é a Mari. 6.000, 1015, na Mari, gol 2008. 3805, chame Recife. Frequência 1251, câmbio. Vai chamar Recife, tá? 3805. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço. ILS estabilizado, gol 1164. O 1164 está agora a 4 milhas para passagem sobre o marcador em aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, câmbio. 1895, abraço, até uma próxima. Abraço. San 3560, está agora 39 milhas, altitude 8.400, desça, sem restrições para 2.000 pés. Boa, sobre água, câmbio. 2.000 pés, 4, está no externo, baixo atrelado. Gol 164, continua a aproximação, vai dar 1.100 pontos. Aguardando. Salvador, Salvador, Salvador, Alpiente, Quebec, por favor, grande. Autorizado, alfa em Quebec de imediato, até a posição 01. Ok, até a 01, autorizado, obrigado. Azul 4116, controle, ajuste agora 1095, desça para 7000. A chegada, Mari. 64, solo Azul 08, controle de solo Salvador 121, décima 1. Azul 164, autorizado por 10, vento 140, graus 109, ajuste ao time 90, 105. Livre pouso, pista 1-0, gol 964. Salvador, gol 964. Sim? É o gol 964. 964, solo 1, 2-1, décima 1. 2-1, 1. Salvador, gol 964. Novamente, cheque equipamento de rádio muito baixo tempo. Agora melhorou um pouco, 3/3. Solo 964, taxi de alta, ponte antes da taxi de eco. Antes da eco, gol 964. Antes da eco, gol 964. Até a posição antes da ECO, o voo 964. Até antes da ECO, o voo 964. Comilhas para a tona, está autorizado, aproximação e ali é. 1164, solo 10, libere próxima à direita, dando passagem ao bang da companhia e mantém a posição na taxiway Foxtrot, chama o solo Salvador no 21 décima 1. Vai manter a posição, dando passagem ao nada da companhia, confirma? A nada da companhia já passou, a gente pensou que o senhor liberaria na ECO, porém liberou na Fox, mantém a posição no ponto de